perdida. Oh, tá molhada, se mete na sua vida. Não adianta, não tem vergonha na cara. Fala mal de mim, mas é minha fã incubada. Oh, recalcada, escuta o papo da Ludmilla. E não, não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Essa mina recalcada, não arrumo um namorado. Não mexe com o meu, não sou de mandar recado. Fala mal de mim na roda dos amigos. Que coisa, garota, eu nunca fiz nada contigo. Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida. Oh, tá molhada, se mete na sua vida. Não adianta, não tem vergonha na cara. Fala mal de mim, mas é minha fã incubada. Recalcada, escuta o papo da Ludmilla. E não, não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se